Bota na xota, bota na xota. Vem DJ, minha racha patreta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu come minha xota na XRE. Bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota. E a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso. É a sua piranha. Vai, rebota, senta firme, senta bem, senta firme, senta, senta, senta firme, senta, senta, senta firme, senta, senta firme, senta, senta, senta firme, senta, senta, senta firme. Vem DJ, minha racha patreta. Pode fazer o que você quiser. E a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso. E a bucetinha que faz gostoso. Pode, pode fazer o que você quiser. Então bota, bota, bota. Bota na xota, bota. Então bota. Pode fazer o que você quiser. Então bota, bota na xota. Bota, bota na xota. Bota, bota. Pode fazer o que você quiser. Então bota, bota na xota. Bota na xota. Bota, bota. Pode fazer o que você quiser. Vem DJ, minha racha patreta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu come minha xota na XRE. Bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota. E a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso. É a sua piranha. Vai, rebota, senta firme, senta bem, senta firme, senta, senta, senta firme, senta, senta firme, senta, senta firme, senta, senta, senta firme, senta, senta, senta firme. Vem DJ, minha racha patreta. Pode fazer o que você quiser. E a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso. E a bucetinha que faz gostoso. Pode, pode fazer o que você quiser. Então bota, bota, bota. Bota na xota, bota. Então bota. Pode fazer o que você quiser. Então bota, bota na xota, bota. Bota na xota, bota piroca. Pode fazer o que você quiser. Então bota, bota na xota, bota na xota, bota piroca. Pode fazer o que você quiser. André Cibis Mural.